Está libre. Claro, mira. Papa, papá, Alfa, Charlie, Mike, boa tarde. Informação em curso, papá. Porto Seguro, pronto, cópia. Alfa, Charlie, Mike, autorizado. Porto Seguro, via Golf 677, após conforme rota. Nível 180. Decola da 17, primeira curva direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 0277, controle 120, descendo. Olá, Serra Lima, seu solo, AU 56 autorizado, livre baixa partência, livre 2015. Zero, Ventura, 00 graus, 139. Ok, autorizado, pouso 90, azul, 4206. T3145, decolagem AU 56, controle 120, decima 8, bom voo, 2015. 208, obrigado, feliz 2015 pra vocês. Relatando com o meu Luiz, que continua a aproximação, pista 17, se forma uma... Embreada com sinal 1-0. Alfa Charlie Mike, acionamento táxi na torre. Em 1-1-1-8 do sinal 9-5, bom voo. 366. Ativo, autorizado a Renato, repórter Servitor 366, Unitam 3197. Já reportado, 9-9, boa tarde, informação papá, Campinas, pronto cópia. Azul 6919, autorizado Campinas, Ventus 110, após conforme rota, nível 320, decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída da El, Leda, Motiva, aciona 5006, controle 120. Campinas, nível 320, primeiro aeroporto, Zulu 10, após segue via rota. Recolha de 10, curva direita, segue da El, Leda, Motiva. 5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- Azul 4206, boa tarde, Livrão. Azul 4206, boa tarde, autorizado táxi de Alfa, Juliette, portão 8. Alfa Juliette, 8. Zero zero, reporta livrando a pista. Siga. base 101 no, na escuta permanente. Estou em Salvador, boa tarde, alcance 310, baixado trabalho visual 110. Segredo 190, boa tarde, ponto autorizado, pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Repouso 10, 3190. Fox Lima Eco, aguarde o táxi, aeronave ingressando na bata, após a mesma está autorizada a partir da esfera da Romeo. Luiz Livre Costa Partinha, 2015. Foxtrot 4198 do Small 95 para o Brasil. Salvatango Eco, 2 Foxtrot, ingresso final 97, a partir da curta. Bora parar. Jet Lima Eco, a linha e decola de imediato da pista 97. Lima Eco autorizado, alinhamento e decolagem pista 17, vento 110 graus, 13 nós. Número 645, após ser novo, após ser revisão 366, a porcina da Renave, altímetro 0013, 2507. Autorizando o procedimento após pelo voo 1645 no 093, 172.000. Boa tarde, feliz ano novo. Direita 29, obrigado igualmente, 3. Podemos tomar a saída seguinte para a história? 160, saída Coral. Coral, as 2795. Solo, boa, tá 3190. Tá 3190, boa, autorizada táxi de Alfa, Juliette, portão 5. Alfa, Juliette, 5, 3190. Mais 2591, pronto, Rafa. Positivo, pronto, Rafa. Mais 2591, autorizado Vitória, Golf 677, nível 160. Decola da 10, primeira curva à direita. Segue perfil de saída Coral, aciona 5017, controle 120, décima 8. Cuidado Vitória, nível 160, decola da 10, primeira curva à direita, na frente da Coral. Depois Golf 677. 0197 é o transpondo com 208 ponto 8 2591 é o transpondo 5017 no pátio 3 na parte pronta. O Eco está pronto com 5017 transpondeu as 5517. 2531, 208. 238, alternativa. 1238, obrigado, feliz ano novo. Controle Salvador, boa, papá, tá com o Foxtrot Lima Eco. Foxtrot Lima Eco, contato radar, tudo e mantém o nível de voo 380. Ascensão 380, Foxtrot Lima Eco. Azul 4, Azul 609. Azul 609, prossiga. Teria como coordenar com o operador de Tigre aqui para o contato, por favor? Meu 203. Mas o menor de não, nós iremos informar isso aero. Muito grato. Estabilizou o voo 645. 45 torre 1895. 1895. Boa do gol, no 645, estabilizado no RNAV da 10. Gol no 645, boa tarde, pouso autorizado, piscina 0, vento 100 graus, 149. Tem um pouso autorizado, gol no 645. Demarque reporte no ponto de espera da Papal, ajuste 1093. Bom, ajuda a 909, está já o cooperador de Singer aqui, solicitando o curso da cena. Azul 699 autorizado, o pushback está na metade da pasta. Autorizado, Azul 699. Alta Tânia Mega autorizado, ingresso, reporte plano para decolagem. Salvador, Fox Trot Max, solicita pro de Buíros, possível? Puder coordenar? Afirmativo, aguardo coordenação. Vai escutar. Lima Eco, controle. Escuta, Fox Lima Eco. Coordenado com o centro e autorizado por demais fixo. Por de masto com a firme? Hã? E após masto fluido? Confirmação com o centro. Inicialmente mantém a blur de Mike. Sim, inicialmente masto, posso falar de Mike. Boa tarde, Mike, livre de colagem no 7.100 graus, 149. Já falar, já falar. Uma eco compromisso no plano de voo, é, após março voa para Mugabe. Ciente, após março para Mugabe, pode estourar de mais. Quadro 5, boa, autorizado táxi de Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette, para o 07, vamos ver, pode ser. 19, 19, 110, com 4 horas e 20, já estou na linha para o Ribeirão Preto, profissional. Azul 69, 19, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 10, via Índia. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste 90, 13, morro. Autorizado, táxi via Índia, é, no ponto de espera 118, ajuste 90, 13. Lima Eco. Da casa azul 6909, quanto espera da pista 10 está pronta? Azul 6919, boa tarde. Autorizado alinhamento da colagem pistana 0, vento 1, 00 graus, 169. Autorizado alinhamento da colagem pistana 0, azul 6909. Salvador Guardião, zero 1. Siga. Guardião 01, já em Curaçao. Autorizado uma adaptação da situação próxima ao eixo de decolagem da 10. Mantenha o setor de buraquinho, Guardião 01, aguarde sua ordenação com a torre, transferência de comunicação. Guardião, setor de buraquinho, 01. Nível 050, decola da 17, primeira curva à esquerda, segue perfil de saída Conde, aciona 0275, controle 120, decimal 8. 125 decimal 45. 2025 25 do 5 a 5 do lado. Afirmo. 21 a 0 graus, 049. Aqui é a polícia de colagem, aqui é o tráfego azul 4, azul 09 aeronave. Aqui é o B. Oi, Salvador, é o Guardião 01. Guardião 01, inicialmente mantenha buraquinha aguardando novas autorizações. Informo Embraer aeronave ser da Azul decolando da pista 10, reparte visual com tráfego. Sim, Embraer mantendo o setor de buraquinha, informar na cor visual com tráfego, Guardião 01. Logicamente, Eco, prossiga. Pesado, Chubi Táxi. Excelente, prossiga. Avião 01, visual com tráfego decolando da 10. Azul 699, decolagem ao 16, controle Salvador 120, versão 8, bom voo, feliz 2015. 08, excelente 2015 a todos, muito obrigado. Guardião 01, agora confirme intenções. Confirme. Guardião 01, confirme intenções. A verificação próxima ao eixo de decolagem da 10. 5 minutos no máximo, posteriormente retorno para o pouso no Pátio do Leste. Boa tarde, contato radar, subi mantenendo 320 direto Leda. 320 direto Leda, 6999. 3699, acione e identificação, desça a vista, cada bom, fica 4 mil pés, altímetro 0 no 3. Altímetro 0093, aguarde para o surgimento da RNAV e pista 10, Salvador. Dado via rota do plano, Zulu 17360, da bola com primeira rua à direita, saída Arbon, transição Alerta 5062 no transponder, 1208, voo 18, e a nossa são 10. Boa noite, 69, planejamento correto, no 10, reporte pronto. Reporte pronto. Direto Raíra. Direto Raíra, grato. Boa, Quebec confere, pré-autorizado 360. Copia a guarda coordenação. Copia. Oceana M201, autorizado Galeão, dia pelo November 857, após Mulsu, nível 360. Decola da 10, primeira curva direita. Segue perfil de saída Dael, Leda, Irume. Aciona 5030, controle 120 do sinal do. Autorizado, para o Galeão, ou seja, da El Dúmio, na interseção da APER 98, após o Sul, e colocando o controle do o Xené 601, protegimento correto no 4, reporte pronto. Guardião 01. Guardião 01, prossiga. Está livrando aqui o sinal do eixo da colagem 10 para retorno e pouso no Pátio Grande. Silêncio. Inicialmente sobre a pista 102, eu estarei estando sobre a voadora aérea, o Guardião 01. Estamos sobre o 1, pode seguir para a BA 099 e reportar no Traverso Norte da Torre. Tango Oscar, Oscar Bravo, prosseguir. Oscar Bravo, localizado em Guarapuça, para Salvador. Oscar Mike Echo, reporte no ponto de espera da Taxi, Oscar. Pode parar em que ingressa o corredor interlado, reporte esse asa visual com cópia. A cabeceira 17 fazendo uma base pela esquerda. Ok, passando 17 fazendo base pela esquerda, área 101. Santos 290, passa 290 para 150 na Mari. Santos 290, acione a identificação, voe ITAP, desce em mantém nível 050, altímetro 0 no 3. ITAP do 50, 1013 no altímetro, Santos 3290, quando o curso está para direta do 369. Base mantém ITAP, então 3290. Olha só. 2639, você está desvio? 2639, estamos sendo... Chegada. Correio 01, reparte solo controlado, 01, 0 graus, 01 menor. Pode falar controlado, 01. 11, 4.10, estamos sendo desvio. Avião 01, aos 2, 3, pediu corte, boa tarde, querido ano novo. Corte. Certo. Que dia é qual velocidade? 2,10. 2,10, tá resolvido. 9,9, chama o centro, 8,5, 1,2,5, 1, perna 1, 2, 3, decimal 8. Cadê o centro, 3,10? 5, 1, primário, secundário, 1, 2, 3, decimal 8. 5132, boa tarde. Alô, Salvador. Ah, o acionamento na posição e o pushback. 2591, acionamento a critério, reporte para o pushback. Job Suaza, Oscar Oscar Bravo, no 1500, reporte visual com qual? Oscar Bravo, Oscar Bravo, Oscar Bravo. Liga de novo, Capcaro. Lamento. Escolhe Salvador, Papa Romeu, Oscar Maikiaco. Bom, eu acho que é mais que eco, contato radar na decolagem, sub mantém a nível de 050, curva na esquerda, direto na frente. 050, curva esquerda, front point, porta nivelagem, eco. Salvador, quadrado, 1966, acione a identificação, desse mantém a nível de 060, via chegada na área. Ativo, Lima Kilo X-Ray, vou para o servidor 366, desço, mantenha 2.506, reporte estabilizado na final do procedimento da Renata. O Lima Kilo X-Ray, um bom homologado para a Renata, pode voar direto Duna, final NTB. Oi Duna, procedimento NDB Zulu, Lima Kilo X-Ray, reporte estabilizado. Reportamento. Oscar Oscar Bravo, mantenha a proa de Paripe assim que evitar proximidade com a final da pista na zero. Controle, gol na hora da arena? Diga. Por exemplo, essa obra na pista informou aquelas crateras que já tinham com o interessado aeroporto. Controle, não tem essa informação, gol no 166, após o pouso, confirma o controle. Tudo bem, prioridade para frente, 2639, voe para o servidor 368. 2639. 368. Voe para o servidor 368, aguardando autorização para o final do serviço. Rita 368, aguardando a presença do procedimento 2039. Quem para isso, o Oscar Sabrado? Que Left 3 tem com referência de voz com solo? Afirmativo, completamente. Tem voz timbre completada com o nosso procedimento MD 62? Afirmativo. Esse timbre é reporte estabilizado Lima que Left 3. É, isso aí. Forma que pretende cancelar e colar um processo. Salvador, o senhor é 143, boa tarde. 43, boa tarde. Esse é a identificação dessa vista da batalha. É o 070, altímetro no 090. Anem é 143, via chegada a Bonte até o 070, altímetro 1003. Via Bonte até o 070, 1003. Igual se a Hamilton 360, 3290. 368 inicialmente, são 3290. 368, são 3290. Fale mais, controle. Mike Turvio, Sadar Encerrado, 57 milhas, sudoeste de Salvador. Turvio mantém a nível de voo 180, chame o controle Ilhéus, 120, décima 1. 191.50 a bordo, 4 horas e 50, 0 a porto seguro. 025 no avião, autorizado, tá? Até o ponto de espera da pista 1-0, via parte 1, Índia, ponto de espera, torre 1-1-8, do sinal 95, ajuste 1-0, 1-3, bom voo. Obrigado, até o ponto de espera 1-0, via parte 1, Índia, baixa mais 895, 1-3-9, 1-2-2, para mim. Dois mantenha 4 mil pés, altímetro 1093, redução de velocidade para 2.90 mais. Para 4.003, tendo redução para 3.00. 2.639, dois mantenha 2.500 pés, aguarde a proa do servidor 3.600. 2.500, aguardando a proa do 3.600. Oscar Oscar Bravo, torre 198, decimal 95. Oscar Oscar Bravo. Olá, seu Oscar Oscar Bravo, repartiu esse asa. Oscar Bravo, Oscar Bravo. Oscar Oscar Bravo, tem condições de fazer de espera na terceira milha da final da 97? Positivo, Oscar. Sustenha aproximação, reporte curta final da piscina 7. Abraço, passará. Torre Salvador, do Papatango, Lima, Kilo X-Ray. Papatango, Lima, Kilo X-Ray. Boa tarde. Autorizado, piscina 0, 21, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 Lima Kilo 6, solicita cancelar e prosseguir para o 17. Pode prosseguir como número 2 aí, Costa Brava. Confirma então, prossegue como número 2 para o 17. Acima, Chico. Cancelado então aos 3-1, prossegue para o CEASA, mantendo agora 2.000 pés, como número 2. Pode descer até 1.500 pés? Inicialmente mantenha 2.000. Ok, marcando 2.000. Fala Tango, Oscar Bravo, desça para 1.000 pés. Oscar Bravo, não tem nada pés. Trabalhando, boa tarde, boa tarde, autorizado alinhamento e decolagem. Sistema 0, vento 1, 00 graus, 129. Sinal de decolagem, chame a torre, 1-1-2-9-5, Sierra Zulu Eco, bom voo. Sierra Zulu Eco, me escuta? Eu te espero que você possa ser apreciado. Reportamento, é isso aí. Número 869 é autorizado, que estiver adicionando até a pós-táxi. Olá, Tango Oscar Bravo, povo autorizado, pista 97, vento 1, 10 graus, 119. Oscar Bravo, então, se possível, poderia coordenar uma condição pro Oscar Bravo aqui na Carabata? Visual 2039. 2639, torre 1-1-8-9-5. 1-2-9-6 para solo. 1-2-3-6 estabilizado. 1-3-6 estabilizado. Qual é a tarde 2039? 1-9-1, decolado 34, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8-2-5-9-1, boa tarde. Por quando se direcionar ao 7, faça mais um 270 pela sua esquerda, repartir e interceptar no sinal 7. Ótimo, aqui, pode descer pra mim. Só um minuto. Azul 2591. Voo 160, direto Coral, azul 2591. 160, direto Coral, azul 2591. Turim de Juliette, 1510, direto Paris, e altímetro 9013. Espera 795 e 13, boa viagem. Além desse táxi, o voo 1869, CLB 184 a bordo, tem 3 horas e 40 de autonomia, alternando com 5. Chamando a transmissão saindo toda intercortada. Viagem no 869. Fácil. Mundo Índia, quanto espera 102.536, voo 1869, zero. Tem 700. Questionamento. 050, achando aqui a fundo possível ser chamado de pouso em Aracaju? Aos 2031. Copiou, Salvador? Obrigado, 2031. Certo. Torre 198, decimal 95. Direto 95, obrigado. 66, autorizado o sinal do procedimento Renave, decimal tenha 2506, informe estabilizado. Sim, para 2500, autorizado o sinal de Renave, autorizado estabilizado. O Aurora 66. 43, decimal tenha 4000 pés. Confirma para o 6143? Tipo 4 mil pés, do Xaner 6143. 4 mil, descendo. Select Circles autorizado, tipo 17, vento 110 graus, 119. Que azul é, prossiga. Para decolagem, que azul é. Confirme. Conseguiu acionar em Israel para o apoio às nossas duas aeronaves aqui na base? Afirmo, já acionado. Muito bem. Azul 2639, solo 37, direita, solo 1, 2139, uma boa tarde, feliz 2015. Direita, 2139, boa tarde, bom trabalho, feliz 2015. Então, 3290, tá na final, bastante checado o visual da terra. Então, 3290, continua a aproximação, vai dar na autorização de pouso. Acho que foi escuta até o 3290. Corre, boa tarde, está na 201, conta a posição 90, conta a resposta, está na posição. 3620, boa tarde, mantém o ponto de espera. Então, 3290, vento 110 graus, 129, pouso autorizado, pista 10. Tirando o pouso na 11, está na 3290. Select Strain, solo, aos 3-8, confirmando parte da bata. Select, nega autorizado, reporte livrando. Tchernia 201, na fase aeronave da Sana, conta sinal, autorizada em área e manter pista no zero. Tava Romeu Cerro, Eco, vento 100 graus no 119, nós vamos reportar no setor, reporte fora do solo, mantendo ainda o setor norte. Agora o Cerro Azul vai reportar o Cerro Azul. Cerro Azul aprovado, cabeceira 1-7-2-0. Cerro Azul Eco autorizado até a cabeceira 1-7. Até a 1-7, Cerro Azul está autorizado. Azul 2039, Alfa Juliette, posição modificável para o 10, 1-0. Sim, curado para o 1-0, 2-0. Olá, Romero. Select 3, ciente, boa tarde, livre corte parcial, feliz ano novo. Feliz ano com a pista da vista. Ciente, torre 1-8, decimal 95, gol no 1-6. Exato, yeah. Aos 4-0, libere a próxima direita, solo 121, decimal 9, uma boa tarde, feliz ano novo. Libera a direita 219, canto 3290, muito obrigado igualmente. Você sabe me informar se vai ter mesmo essa obra na pista aqui? Afirmo, a partir das 20:15 do Lu. Ok, obrigado. Boa tarde, com Aurora 66. 1-1-66, boa tarde, continua a aproximação, aguardando pista livre. A forma helicóptero de tipo Romeu 44. Agora passamos para a sua direita, não interfere com a aproximação. Ok, obrigado, confiança. Aurora 66. Xarém 6201, decolagem autorizada, pista 0, vento 1-1-0 graus, 1-1-9. Pista de decolagem 0-0-2-0-1. Doutor Oco, já manda a final da 0-0-0-0. Aproveita essa porra. Terra Azul Eco, repartindo o farol de Campuã. Esse farol de Campuã é a preparação. 8869, mantém ponto de espera. Tá, mantém ponto de espera, Dalva. Salvador, boa tarde, Azul 4206, informação QB. Gentileza, autorização para... Aqui o 206, está autorizado para Recife. Nível de voo 350, via pesou no 7. Fala pista 1-0, curva esquerda, perfil da Puca, Jambo, Aracaju. 5-0-36, transponder, controle 1-2-0-8-0. Obrigado, meu amigo, cara. 1-2-0-8, camarada. Puca, Jambo, Aracaju, 5-0-36-1-2-0-8. Correto, chame pronto, espero que tenha meia-noite. Tchau, obrigado. 360 autorizado para Vitória, via Pesolu 44. Fala pista 10, direita, Baal, Leda, após Leda, Porto Seguro. 5045, transponder, controle 1120, 0. Copiou 360 para Vitória, decolando da Denson, curva direita, na Rata Zulu 44, na Eoleda, e depois direto seguro, aciona 5045. Não copiou o controle de saída. Minha aproximação, aguardando a pista livre. 3. 7. Olá, boa tarde, 3297, a nossa que está em autorização Guarulhos. 3897, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 320, Guarulhos Zulu 10. Fala pistão 10, curva à direita, no perfil da Dael, Leda, Mótima. 5044, transponder, controle 12080. Alta 0 Guarulhos, 320, Guarulhos Zulu 10. Correto, chame pronto, confirmando o portão. Tá no 5. 5, chame pronto. Obrigado. Solo 1166, ali pronto. 1166, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, para o 4. Gente, eu vou ter um recebido de Juliette, chame a torre de frequência 199, seria sinal 95. Alô, tá ruim? Vitorin de Juliette, autorizado sinal 97, parte vertical em rimar. Quanto a vertical em rimar, Juliette? Manda controle 1208. Aguilera Aracaju, nível 170, via Golf 677, pista 10, curva esquerda, saída Conde, aciona 0263, controle Salvador 1208, azul 27, mantém. Correto, chame pronto na parte 3. Já passa na parte 3, 7. Consiga, o Romeu do Luiz. Estou aguardando somente a fala IS de Aracaju transmitir a CHG pra, aqui para Salvador e que ele vincula no sistema. Estou aguardando somente isso para fazer a coordenação. Chuner 6143, solo 46, direito, solo 121, decimal 9, boa tarde, por 2015. Obrigado. Alfa Victoria de Juliette, pouso autorizado a pista 17, vento 1, 1, 0, 0, 1, 2, 9. Pouso autorizado 97, 1, 8, 6, 9, decolagem autorizada, pista 0, vento 1, 1, 0, 0, 1, 2, 9. Decolagem 0, 8, 0. Livre Alfa Juliette, posição 3. Alfa Juliette, 3. Luz Luiz, que pronto, papo. Salvador, Serra Novega, Alfa Uniforme, nível 1.000 pés, decola pista 17, curva esquerda, que foi forte até Aracaju, 0264, responde, controle 12080. Confirme o Pátio, que se encontra o AB? Bata e o PAB. Dois na base na Bata, chamei a torre em 1895 para acionamento de decolagem, ajustado 1013. O meu Zulu Whisky. Zulu Whisky, boa tarde, autorizando acionamento, chamei táxi. 1869, do Colar 248, controle 1, 20, decima 8, bom voo, feliz 2015. 208, obrigado. Feliz ano novo. O 1869. Pushback acionamento, o azul 4206. Está na posição 8. 206, posição 8, autorizado, chame táxi. Calma, obrigado. Romeu do Luiz, que está repassando o ponto de espera da Papá, o ajuste 1013. Eu sair da Arbor, nível de voo 360. Arbor 360, 89. 01, chame centro de pista 1251, alterna 1238. Chama a entrada do Pátio 4 livre. Zena, aguente pessoal, pode ser mutando com o voo 7. Sente, obrigado. Voo no 645 na chuta. Coordenação com a equipe de solo, se estiver que será simultâneo com o azul à sua esquerda no 8. Coordenação com o azul, vem para cá. Capitão, estou autorizado aqui, a gente consegue coordenar. Juliette quente, autorizado corte, feliz 2015. Papa Tango, Romeu Luiz, decolagem autorizada, pista 17, vamos com 20 graus, 129. Romeu Bravo, para ser na identificação, foi bom, foi bom. Código 367. tempo de bom e reporte para modificação de regra. Tô forte. Reporte no buraquinho. Ajuste 1013, bagagem. Frente, quando lá, 95, boa. Para o táxi azul 4206, senhor. 1, 2, 3 a bordo. 2 e 15, era a azul. Pátio 1, Índia. Ponto de espera, 1895, ajuste no 013. Boa viagem, 4206. Afirmativo, pátio 1, no Índia, e lá, 1895, um abraço. Autoriza a nova pessoa. Estacionamento azul 2712, pátio 3. Pátio 3, autoridade, espetáculo. Cadê um ataque, 2712. Costa, bravo, prossiga. Salvador Veracruz, no mil pés, depósito 17, direita, axé, 0121-1208. Quantos pegou da base? 2, 1895, para acionamento de ataque de decolagem, ajustado no 013, boa viagem. Todos carregaram autorizando, estou de 2591 no controle. 2591 serviço radar encerrado, 63 mm de Salvador. Time agora controle Ilhéus, frequência 120, décima 1. 869 foi Elefa. Boa Elefa, o gol 869. Tango Romeu do Luiz, confirmando essa lista no eixo de decolagem da 1-0. Esse é o Arthur e o Buraquim. 1645, traçado na linha do litoral à esquerda, não interfere com a decolagem. Decolagem autorizada, pista 1-0, vento 120 graus, 1-3-9. Sim, decolagem autorizada, no 1-4. Como é que eu realmente perdi o controle? Caso necessite ascensão, informe anteriormente para o controle. Romeu Luiz, sobrecente, transfere controle de Salvador, 120, décima 8, mão voo. Romeu Luiz, boa tarde.